Superpoderoso, peso pesado. Manda, Kene. Quando você me toca, meu arrepia pelo. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Você também, a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo menos um casal. Precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí.